Salve a nação elefante, estrela brilhante, piaba de ouro. Deus salve os caboclinhos da tribo dos canidés, de onde vem o caboclo, será africano, será caeté. De onde vem essa dança, quem sabe vem do toré. Oh, de onde vem essa dor? Meu coração de tambor não sabe de onde vem. Oh, de onde vem meu amor? Meu coração de tambor não sabe de onde vem. Salve a nação elefante, estrela brilhante, piaba de ouro. Maracatu, dona santa, de onde é que ele é? Quem sabe é o som de Luanda no bairro de São José. Yeah.